247 para o táxi 109, 410, Confins. Revisante 6747 pronto para o táxi 109, 410, Confins. O objeto está autorizado a prosseguir via Índia e Alfa até o ponto de espera da 28, chame pronto para decolagem, ajuste 1017. Índia e Alfa, quando lá, chama para decolagem, objeto 6747. São 3305 no solo aos 30, vai liberar a esquerda agora, cruzar a Alfa, ingressar pátio 3 via Quilo e informar na saída do pátio 3. Quilo, pátio 3, reportar na saída, pátio 3, 3305. Estou em um mês, eu posso voltar? Confirme, chama o sol, chama a torre. Ok, por gentileza, só confirma a possível saída para Fortaleza, senhor. Momo Frote. Momo Frote, obrigado. Avantagem do 174108. Pátio 3, 305. 305 ingressa pátio 1 no portal 62. 62, 305. Sobe 9840, reduza para 180 nós. Reduzindo para 180 nós, Master 9840. Presente Jona, Juliette, Oscar, November, Alma. A chegada é cara. 2, 7747, para a Fórmula 28, pronto. Objeto 6747, autorizado a linha e decolar a pista 28, vento 230 graus, 1 a 12 nós. A linha decola 28, objeto 6747. Rio, flying direct to Neura. Iberia 630, clear 330, climb 330, Iberia 630, and avoid the right deviation. só me sair de casa? Laser estabilizado, Master 9840. Faz procedimento, chama agora a torre, 186, bom pouso. 186, bom. Jet 6747 decolado aos 36, 1935, bom voo. 1935, dragão ao trabalho. Boa noite, o trip 5515 transfere, ciente da Alfa. 5515, acione a divulgação, autorizado, chegada e pitch, desça para o nível 040, altímetro no 017, vigilante radar. Ciente para o 040, 617, vigilância, trip 5515, na IPIT. Controle, avião 6747 no perfil da Guarani. No final tem baixado checado. No perfil Guarani. Trânsito 12 horas, 14 milhas. Manda na frente, cruzando 240. Do Master. É, Guarulhos. Ciente. Salvador, gol no 076, formação uniforme. Gol no 076, boa noite, ação identificação, autorizado, chegada, cara e desça para 2000 pés, o estoutímetro no 017, informe no curso localizador. 2017, gol no 076, reportado localizador. Master 9840 no solo aos 39, vai liberar na Charlie, prosseguir via Alfa e Juliette, pátio 3, está livre até o pátio 3, o Master 9840. Alfa, Juliette, Master 9840. Azul 4108. Chame Salvador em 11935, azul 4108. Controle Salvador, boa noite, azul 4108, sem a uniforme. 4108, azul, ativa a identificação, autorizado chegada CARI, desça para 3000 pés, ajustou o altímetro 10017, vigilância radar. Na CARI, desce para 3000 no 07, 4178. 1604, livre pushback. 1604. 1604, livre pushback. Objeto 6747, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 12640, alternando 133.25, boa viagem. 264-3325, objeto 6747. Para Fortaleza, via Zulu 19, decolagem da pista 28, mantém pro até 3000, curva direita, saída Momo, transição frote, controle 1, 19.35 e transponder 5473. 370 aprovado para Fortaleza, Zulu 19, decola da 28, mantém a pro até 3000, após direita Momo, frote. 1935 é o controle, transponder 5473, gol 1604. Chamaram a taxa, obrigado. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 210, reduz a velocidade para 210 nós. Trip 5515, controle. 210, proa, velocidade 210 para o 5515. Positivo. Chegada e pitch, inicialmente desça para o nível 050,

4108, reduz a velocidade para 180 nós. Reduzindo 4108. de 2000 para o trip. Aguarde. Tente. Trip 5515, passará do localizador. Confirme. Passará do localizador. Confirmo. Bruno 076 no localizador. Afirmo, do campo à vista, gol 076. Confete aproximação, chame torre, temos 86, bom pouso. 86, obrigado. Azul 4108, desça para 2000 pés, estou time, estou no 017, forma no curso localizador. Para 2017, reportará localizador, 4108. No seu curva à direita para o 250. Curva direita 250. Desça para 3000 pés, trip 55 no 5. 3000 no 5. Foi Salvador, gol 076, nação final da pista 28. Baixado e travado. 076, autorizado pouso pista 28, vento 220 graus, 1 a 12 nós. Eu me pousa 28, voo no 076. Voo no 604, mantém ponto de espera. O 604 manterá o ponto de espera. O 9910, reduz a velocidade para 2109. 9907, corrigindo. 9907, 2109. Localizador vai atingir 2000, azul 4108. Sete, aproximação, chame agora a torre 186, bom pouso. Obrigado, boa noite, 4108. Cinco no cinco, desça para 2000 pés, estou time, estou no 017, forme no curso localizador. A 2000, trip 55 no 5. Total 9907, desça para 3000 pés, estou time, estou no 07, total 9907. 3000 pés, estou no 07, 9907. 108, localizador, pista 28. Azul 4108, vai continuar a aproximação, aguardar a pista livre, o vento 230 graus, 17 nós. Gente, 4... 9907, desça para 2000 pés, estou time, estou no 07, forme no curso localizador. 2000 pés, no 07, chamarei no localizador 9907. Do 4108, Acionando agora a pista, o vento 220 graus, 1 a 12 nós, autorizado pouso pista 28. Sim, tirei o pouso na 28, 4108. Fugou 604, após o azul pousando, a linha mantém pista 28. Após o azul, a linha mantém a cabeceira 28, gol 604. Confira. Trip 55 no 5, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Bom no 5. Se redução para aproximação. Velocidade de aproximação, 9907. No solo 58, libera a esquerda, Alfa e Juliette, portão número 9. Esquerda, Alfa e Juliette, portão 9, 4108. Então, agora você encerra mais e confere o motivo da descida no momento. Agora você encerra mais. Pista livre agora, vento 230 graus, 1 a 12 nós, está autorizado a decolar a pista 28. Livre decolagem, gol 604.